porque estamos juntos. Se a vida nos pede calma, então por que continuamos nos fazendo sentir essa angústia? Assim fui incapaz.